música de trabalho do caô. Estourou. Assume o barulho, hein? Na toca dos paredões do estúdio. Falava por me magoar. De umas ficadas eu te assumi. Seu jeito tão sério conquistou a mim. Perdoei o ódio de não me apegar, mas fui surpreendido numa ligação. Quando na minha tela apareceu chamando, contando a hora por o coração. Alguém atendeu quando eu te liguei. Gritos e a voz do seu ex. Eu não esperava tanta estupidez. Assume o barulho que você fez. Que você fez. Que você fez. Um abraço a galera da Bahia FM Sul. Boa FM a todas as rádios. Os paredões. Não era pra ficar. Bem que eu falava, vou me magoar. De umas ficadas eu te assumi. Seu jeito tão sério conquistou a mim. Perdoei o ódio de não me apegar, mas fui surpreendido numa ligação. Quando na minha tela apareceu chamando, contando a hora. Eu quero ouvir vocês, só vocês, vai. Alguém atendeu quando eu te liguei. Seu ex, seu ex. Tanta estupidez. Assume o barulho que você fez. Alguém atendeu quando eu te liguei. Só ouvi os gritos e a voz do seu ex. Eu não esperava tanta estupidez. Assume o barulho que você fez. Com seu coração do motel, do motel paredão, viu esse CD? Padrão entretenimento, bora pipoquinha.